vive aqui. É pra Jesus, toda honra, glória e adoração. É pra Jesus, na minha vida quem reina é meu Jesus. Pode crer, aê, é Deus que faz acontecer. Minha vida, meu rap, coloco nas mãos daquele que me criou. Sem ele quem sou, eu sem nada sou. Glória ao Senhor, tudo que eu tenho vem do meu Senhor. É Deus que faz acontecer. Hoje percebi, entendi que sem ele não dá pra viver. Quem cura e liberta, restaura sua alma, meu Senhor. Se um barato virou, é Deus que faz acontecer, morou. Se eu cheguei até aqui, muitos pensam assim. Que eu fiz por merecer e a glória é dada a mim. Coitado de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, que nos escolheu e sobre nós se renovou. E a cada dia se renova, porque é assim que tem que ser. Nós não somos nada, é Deus que faz acontecer. É Deus que faz aí. É Deus que faz aí. É Deus que faz aí. É Deus que faz acontecer. Muitas perguntas e poucas respostas, e tu não consegue entender. Tudo que acontece, tudo que se passa, é Deus que faz acontecer. Às vezes eu penso porque traição de Judas, o servo Mané. É plano de Deus, tudo que acontece é pra que somente eu fique de pé. Jesus é mais, e é Ele quem me guia. Se é plano dele, não penso como covardia. Seguir na base, fazer por merecer. Seguir na palavra, pregando a Jesus e mostrar que só Ele faz acontecer. Não é você ou que pensa que merece. Se Deus agiu, levanta e agradece. Bater nos peitos e dizer que é o melhor. Se Deus está te usando, então se liga. Vê só, ganhar uma alma e pensar que não precisa mais nada. Direito seu, mas eu não curto essa parada. O bom cristão que tenta se envolver na sua vida, é Deus que faz acontecer. É Deus quem faz, não se engane, não se iluda mais. Tudo que você vê é Deus quem faz, você tem que entender. É Deus quem faz acontecer. É Deus quem faz, não se engane, não se iluda mais. Tudo que você vê é Deus quem faz, você tem que entender. Fonte divina da minha adoração, Jesus. Toda glória a Ele, a minha inspiração, Jesus. Minha vida é de Jesus, eu pude entender que no meu rap é Deus quem faz acontecer. Meu dom, faço som pra você poder pensar, pros moleque escutar, poder raciocinar. Se ligar que a vida no crime é só ilusão. Louco mesmo é Deus, único digno de adoração. Me entristeço quando vejo os mano mal intencionado. Não glorifico a Deus, só sobe no palco por status. Fato paia, mas temos que encarar. Seria diferente se os mano parasse pra pensar que a faca que serve para cortar o pão é a mesma que tira a vida de um irmão. Renda glória a Deus ou a você. Só sei que é FIAP, é Deus quem faz acontecer. Tá espantado porque não esperava que eu fosse vencer. Não imaginava, né, queria me ver. Irmão, você vai ter que aprender que na minha vida é Deus quem faz acontecer. Às vezes me sinto como José na solidão do Egito, mas Deus me mantém em pé. Pra pregar em pé, pra exortar em pé, pra falar que em breve Jesus vai voltar. Pode o juiz bater o martelo e os irmãos desacreditarem. O Deus que eu sirvo é o Deus de milagres, aê. Muitos tentaram me parar, até meus sonhos queriam enterrar. Ficaram loucos quando viu acontecer aquilo que para eles era quase impossível. Mas quem diria, exaltado por Cristo, aqui estou. Irmão servo, mais um vencedor. É Deus quem faz, não se engane, não se iluda mais. Tudo que você vê é Deus quem faz, você tem que entender. É Deus quem faz acontecer. É Deus quem faz, não se engane, não se iluda mais. Tudo que você vê é Deus quem faz, você tem que entender. Isso acontece como dia, sonato ao domingo. A luz irradiante é o sorriso do Deus vivo. O som pra caravela, os quatro cantos da terra. Revolução é a conjugação do tema. Não trama na cena, não seja pequena minha alma. Então é possível de Deus, aponta pros céus. E erga a vitória com glória na hora que o tempo marcado. Bota o forte no muro do fraco. Busca a platina com a madeirite do barraco. A força vem do alto, a água sai da pedra. A morte sai da vida, a enxurrada seca. O guerreiro não se abala e sempre chega a meta. Confia no amém, eu também assim seja meu Senhor. Meto a cara pro que vem, em busca Canaã. Na fuga do Egito, Deus de ontem e de amanhã. Tá de mãos dadas comigo, a corrente é forte e os elos prevalecem. As guerras e as batalhas não opusam. morte física, levanta cadáver, transforma água em vinho. Segurei-te, Senhor, será o meu caminho. É Deus quem faz, não se engane, não se luta mais. Tudo que você vê é Deus quem faz, você tem que entender. É Deus quem faz.